Dizem que a vida é bela, então eu devo ter um mau gosto, porque eu não acho. Se a vida é mesmo doce, então por que que tudo pra mim sabe amargo? Eu percebo que também não concordas, ou não estarias por aqui a estas horas. Mas enfim, a profissão que tu honras, eu vejo algo familiar em ti. Pareces ter 21 como eu. Teus olhos mostram o mesmo sofrimento que os meus. O frio invade o teu corpo como a dor faz com o meu. Mas tu és minha para esta noite. Entra no carro e ouve bem. Hoje eu quero beber até esquecer meu nem. Esquecer de toda a shit, todo o meu passado e de todas essas girls. Depois vamos pro sexo e aí fazes o teu game. Enquanto perdemos a lucidez. Sério que queres ouvir a minha história? Os fragmentos do meu passado não são de glória. Não vou diminuir-te nem te chocar agora. Mas o que passei não posso partilhar, pois eu também sofri, não foi pouco. Tentei levantar, mas não foi fácil. Fim da história, estou aqui a